Cerca de 14 famílias acompanharam na noite desta terça-feira informações sobre o programa Família Acolhedora. O projeto prevê abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade social através de determinação da Justiça. A reunião serviu para que as famílias interessadas conheçam o funcionamento do projeto e para que a equipe técnica do projeto Guarda Subsidiada pudesse identificar quem possui o perfil para ser uma família acolhedora. André dos Santos, gestor do programa, explica que diversos quesitos são necessários para fazer parte do projeto. Basicamente, como perfil, critério, nós temos idade mínima de 25 anos, residir aqui no município de Foz do Iguaçu e, principalmente, ter disponibilidade para participar no processo de capacitação oferecido pela instituição e ter aí a disponibilidade de proporcionar afeto, a carinho, atenção a crianças e adolescentes que foram encaminhadas através de determinação judicial. Após identificar famílias que têm perfil para participar do programa, André Santos explica que as selecionadas passam por uma capacitação. Nós vamos iniciar um processo de capacitação dessas famílias através de uma equipe técnica capacitada, com conhecimento no assunto, composta de assistente social, psicólogos, onde vão estar acompanhando mais próximo essas famílias e mostrando qual que é realmente o sentido do trabalho, qual é o objetivo do trabalho, investindo então na capacitação dessas famílias, dessas pessoas que têm interesse em ser uma família acolhedora. O programa pretende capacitar o maior número de famílias possível, já que são cerca de 200 crianças em Foz do Iguaçu em situação de vulnerabilidade social que precisam ser retiradas da família. Cada família pode acolher uma criança ou adolescente. Claro que se são crianças de um grupo de irmãos, aí analisando a viabilidade, ela pode ser inserida numa família. A criança, ela fica aproximadamente, no máximo, 2 anos acolhidas nessa família. Claro que o trabalho da equipe técnica tem o objetivo de viabilizar que essa criança fica o quanto menos tempo possível para que essa criança retorne para o convívio da sua família, o que é o objetivo do programa. E se por acaso essa criança teve que ser retirada da sua família, ela retorne para a sua família de origem após um trabalho realizado pelo poder público, pela equipe técnica do projeto Guarda Subsidiada, no sentido de promover essa família, que essa família possa realmente ter condições de receber a criança em sua casa. As crianças atendidas pelo programa podem ter idade entre 0 e 18 anos. Maurício Freire, para a CBN Foz.